jamais agia assim. Eu jamais faria assim. Se eu fizesse, você saberia. Eu só queria te dizer que eu te amo, que eu te quero. Sem você eu não sou nada. Eu só queria te dizer que eu te amo, que eu te quero. Sem você eu não sou nada. Yeah.